一块去。 Chama o centro Recife, frequência 95.1, até 93.5. 93.5. 9522. Estação Gosto Rio, Serra, desce inicialmente para 3.000 pés, Canadá, 0018. Torre Salvador, uma boa tarde, Serra 9322. Pistão 9328, ajuste no 08, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 10, pistão 9328. Este aqui é o voo, confirmando, batendo no 1500 pés. Afirmativo. Se você tem desejo de incrementar o motor até o externo, a patrão achou o externo e informa uma aeronave que não está em contato. Contato o radar com o controle, é para a patrão escrever o dia e a gente recebe o primário. A sua posição de uma hora, 7 minutos, com o Nordeste, mantendo o 1500 pés. Eu vim fazer a minha chama a torre, número 8, do sinal 95. Tá, posso ver, aqui. Sou o Vinícius, 0-2, a aproximação final. Eu tenho contato com o radar com a aeronave. Chamando a 326, emissão para 2209. 2209, o achamento 326. Tango, Papa Romeo, Mike Eco Golf, com vocês? Muito obrigado, você está se transferindo na espaço. Passando animal, pelo voo. 7, o Whisky Zulu, aguarde a direção de pouso. Diniz com 180 de ground speed, um 4.18 da Avianca, vai seguir como número 2. Desça para 2.100, autoridade é final, que seja uma tela 63, já pode estabilizado no localizador. 2, meu pé, está confirmado 2, dá a resposta rápida. Desça para 2.100, autorizado o sinal do procedimento LSS3, aposto estabilizado no localizador. 2.100, autorizado o sinal do SP, aposto estabilizado, salida 10, mais rápido, o número é fácil. 2.104, cancelado, justiça de papo. Cancelado, gente, mais 10, 2.000, aposto estabilizado, o número é fácil. Transponte já que o modo alfa, que o Charo ficou fora. A maior parte do voo se ok, informado pelo controle. Sinal 95. 369, 1219 de braço. 219, obrigado. Torre Salvador, boa, tá 3436, passando o externo, baixado, travado, pessoal. 3436, ajuste ao 5908, aumento 170 graus, 072, pista livre, pouso autorizado, pista 1 a 0. Livre, pouso 1 a 0, Patrizino 54, vista para 2, não foi localizado final do PTG Celeste X-Ray, após estabilizado no localizador. Certo, Patrizino 54, vista para 2, não foi localizado e formarei estabilizado. Confirme para isso a restrição em impacto. Cancelado, Patrizino 54, a gente só já expediu o TAP. Certo, Patrizino 2000, 1096, Patrizino 54. 3244, chega controle 120358. Tudo 3208, boa tarde. Prezado ingresso, uniforme live informe, a porte cabeceira no 7, alinhado e costa decolagem. passando o turno na Campo Aziz, estou até 3054. Estou 3054, chama a PM 18, decimal 95. Pula 18, decimal 950, tá? 3054. 3.010, ok? Após, então segue o perfil da Conde. A máquina informa que a decolagem pista 17, o vento 17, 0 graus, 10 nós. O Chile 6142, decola 50, chama o controle agora no 20, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Meu cara me vídeo 350 linha saída Puca. 350 saída Puca hoje. Chama 6142 ou direto Jama? Jama, obrigado, 3, tá? Vai, Matheus, pessoal, 22, 3, Jama. 125. É 315, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, 95, 125, decimal 35. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 3, 1, 2, 3. Controle, ouça 6142, desvio à direita, provavelmente 5, 10, 1. Prensa, chame 6142, já peço na cor de jama. Vamos amanhã, cor de jama, ouça. Me informe de quadro 51, uma terra reta 3.007, chama o controle no 20, decimal 8. Mesma terra reta para 3.000, uniforme de informe, chama 1208. O uniforme de informe chama 5542. 5542 acionado. Controle, papapapa, uniforme, microfone. Agora está no fone, microfone, mantenha a porta 3.7 até 3.000, curva esquerda, direto conde. Ou seja, após 3.000, curva esquerda, direto conde. Essa 3154, vento de 1.70 graus, 1.09. 154. E a Kilo Delta, livre acionar em Porto Largo. Mike, nós vamos solicitar como final o nível 190, se possível. Estabilizou o IRS 3560. 3560, chama o turno, 18, decimal 95. 1895, obrigado. 19, solo, acho que 104. 19, 104. Até 22, 31, desalinhar e decolar a pista no 0, vento 150 graus, 079. Ele decola o nível 3, né? Decimal 190. Excelente, obrigado, 190 no fórum. Até 15 minutos, 7. Gente, com posição inferior, parceira 2231. Escuta. Fala mais que uniforme. Eu direto com o seu contato radar com a aeronave. Positivo, nós estamos na frente de Conde agora. Silêncio, primeiro Conde. Aguarde pista livre. Perfeito. Que uniforme eu confio em nível que eu estou cruzando? 7.500 pés agora. Agora sim, contato radar no seu telefone. Mantenha a posição no Quebec, eu acho que você é. Chegada a ponte para nível de 1-0-0, QNH 0-9. É, o GM 321, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 190 graus, 1-2 nós. Para calculada aos 1800, chama o controle agora, 920.8. 1800, boa. Aqui é o Cruzeiro 2, passaram o Tiante Post, Nevão 018. Pois é, Chanel 3, 2, 1, 2, 1, contato radar, siga para nível de 1, 3, 1, 0, via saída A-B-1. Gente, 3, 1, 0, saída A-B-1. Número 3, na aproximação. Dia 3, 2, 1, 3, Alessa, oxa. Já é tudo dentro, na escuta. Após a decolagem, mantém a reta até 3 mil pés, que é devido à solicitação do controle. Mantém o eixo de decolagem até 3 mil pés. Cruzar o eixo, ok? Delta, bem autorizado, decolagem pistão 7, vento 180 graus, 10 nós. Chama 314, busca para 4 no 10. Zulu, Charlie Mike, livre acionar a costaque. É o Chico, já no meio de 20, se tiverem subida para 180, Alfa Tango 72. 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Obrigado. Serra, Chico, Delta, decolado aos 03, mantém até 3 mil pés, chama o controle, 1, 2, 0, 1, 8, boa viagem. 1108, está mantendo a proxa 3 mil pés, vou ficar aqui no deck. Controle, muito bom dia, é o... Boa tarde, papá, Serra Tilo Delta, cruzando meu pés. Padrão, tá, Serra Tilo Delta, contato radar, suba para nível de 330, sai da mão. É, 330, sai da mão, é solicitado manter a proxa 3 mil pés. Bem, se precisar de fazer a restrição, se precisar de ajuda, eu tenho uma. Dois, é o número 5 na aproximação, motor de processamento, da esquerda para 360. E dá uma direção para a terra de 380, que vai ter guarda de vista agradecida. Se possível, o carro de poderia fazer essa proteção, Letra? Só que eu tenho 3 aeronaves que estão no Salvador no Setor Norte, mantenha a saída. Mantenha.

máquina tem a condição de usar os números 6, no cão do axé, postinho, fora da barra. Fora da barra. A tarde do axé, mas quando você não sabe o destino do seu terminal, e logo depois. É porque eu gosto de fazer uma street, tem esse... Só que eu vou virar e se vira, é porque eu gosto de fazer uma street. É para a mão, vira e se vira, pode ficar uma lei de 5-3. E o 6 do ajuste na 0-8. Até proa 3000, limite localizador, boa na 0-7. As 2-4-4-2 ainda mantendo a proa, chama o final Salvador 199-8. 198, azul 4-4-2. Salvador, boa tarde, 4462. 4462, Cupiné 060, mantém a presença trouxa, limite ao localizador. 060, mantém a trouxa, limite ao localizador, 4462. 2009, contato no radar, tudo para nível de voo 2402, saída salvo ONU. 240, salvo ONU, saída voo 2009. 4462, informa o tráfego em posição de 3 horas, 8 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 070 e descida para o 050, um Boeing 1-1-8-9-5-8-9-3-9-4-1-0-9-7, reduza para aproximação, temos um tráfego aeroportuário 25 milhas sua frente e ar estabilizado. Reduzindo para aproximação, 1-6-2-0 para o localizador, curva direita para o 060, deixa para 3.000, ajuste na 0-9-8. Alpha 2513, 2714, Alpha 2, connect 1018. Alpha 2, connect 1018, point down 1513. Seu número 20, você tem questão de manter a velocidade até Duna? Mantém até Duna, 020. Você falou 2006, mantém a velocidade para o sequenciamento do número 20, aguarde transferência de comunicações. 2000, aguarde transferência de comunicações. Romeu Juliette, Juliette Golf, livre e acionária, constante. Estiga Rio 2009. Ordenal, Mateus, Rio 200, final. Estiga Mateus, Rio 200. 2009, Rio 300, 200. Está mantendo o constante no 01, personagem. Entre 3697 e 2 a 2709.